Hoje eu queria aqui tratar de um assunto que sempre me interessou muito e sobre o qual eu vi pouquíssima coisa, não tem estudos. Os estudos sobre isso são muito raros e eu descobri um aqui, que é a relação entre, quer dizer, a possibilidade de um diálogo entre filósofos marxistas e não marxistas, ou até anti-marxistas. Então, eu descobri este livro, Irrationalism, Lukács and the Marxist View of Reason. O autor chama-se Tom Rockmore, um professor da Universidade de Duquesne, e o livro é muitíssimo interessante, embora eu tenha algumas objeções ao enfoque dele. Mas é um assunto que, no fundo, interessa muito a todos nós e que, sem uma compreensão da qual, praticamente qualquer visão que você tenha da relação entre vida intelectual e política fica totalmente falseada. Tá certo? Então, eu vou ler aqui a primeira frase do livro, porque ela tem, já vai no miolo do problema, né? E eu vou tratar do assunto do meu jeito, sem me condicionar ao enfoque do autor. Ele diz: em última análise, Karl Marx e o marxismo estão comprometidos com uma forma de contextualismo, isto é, uma visão de que qualquer teoria, qualquer teoria deve ser compreendida em relação ao contexto do qual emerge e não de maneira isolada. Esse contexto, evidentemente, é o contexto social. E, sendo o enfoque marxista, né, o marxismo deveria ter de si mesmo uma visão baseada na teoria das classes, que é a chave principal da sociologia marxista. Então, isso quer dizer que a posição de classe do autor de uma teoria é importante para a compreensão da sua filosofia, segundo os marxistas, né? Se assumimos alguma forma de contextualismo, se o pensamento é dependente do ser social, como Marx e o marxismo afirmam, então não podemos ignorar a significação da evolução política da Europa Oriental desde 1989 para uma compreensão da tendência filosófica. A derrubada da política marxista pode muito bem oferecer a melhor oportunidade em décadas para penetrar por além da fachada política ortodoxa que rodeia o marxismo, em ordem para determinar, para parodiar a expressão de Benedetto Croce, o que está vivo e o que está morto no pensamento marxista. Isso é muitíssimo interessante, quer dizer, a derrubada do sistema soviético não pode ser uma coisa totalmente alheia ao pensamento marxista, quer dizer, foi algo que aconteceu a todos os marxistas do mundo, né? Então, eles não podem ser colocados assim no ar, numa espécie de limbo platônico e ser independente de tudo que aconteceu ou no próprio desenrolar do marxismo. É muito fácil você... muitos marxistas apelam a isso, quer dizer, isolam o marxismo da sua própria história, assim, na base da inculpação. Não, Marx não tem culpa do que fizeram com a filosofia dele depois. Né? Mas acontece que o que fizeram com a filosofia dele depois não foi uma interpretação arbitrária que alguém impôs aquilo. Todos que representaram a filosofia marxista no mundo acreditavam-se piamente sucessores e continuadores sinceros da obra de Marx. Dedicaram-lhe obras e obras, mais obras e mais obras. Né? Lenin e Stalin, eles estudaram o marxismo profundamente. Né? E acreditavam estar dedicando a sua vida à realização dos planos de Karl Marx. Então, você simplesmente negar o caráter marxista deles é uma coisa leviana e totalmente inviável. Quer dizer, não, como é que você vai poder, né, entender algo do marxismo se você abole da história dele todos os seus teóricos e organizadores e líderes principais? Realmente não é possível. Se você pega o livro do Leszek Kolakowski, eu não sei se o Leszek, como é que se pronuncia, né, se língua polonesa tudo soa diferente do que parece. Kolakowski é Kolakowski mesmo, mas Leszek eu não sei como é, Leszek, Leszek, não tem ideia. Main Currents of Marxism, corrente principal do marxismo, do qual existe uma tradução completa em português, não é uma coisa de difícil acesso. Você vai ver que ali estão realmente representados todos os principais pensadores e líderes marxistas. Na verdade, essa própria distinção entre pensador e líder marxista, marxisticamente, não é legítima, né? Então, você não pode dizer, não, aqui o sujeito era um puro filósofo marxista, esse aqui era um líder, um ativista. Não, não existe isso. Lenin era as duas coisas, Stalin era as duas coisas, e, teoricamente, todos os porta-vozes principais do marxismo, como Trotsky, né, o Karl Korsch, etc., eram todos a mesma coisa, exceto o pessoal da Escola de Frankfurt, que se propôs, assim, expressamente, não ser militante. Isso era uma coisa importante. Para você ser admitido como membro da Escola de Frankfurt, você tinha que se dedicar ao marxismo exclusivamente na esfera teórica e científica e filosófica, e não ser um militante. Se a coisa ter consequências militantes, bom, esse é outro problema. Tá certo? Mas os membros da escola não podiam ser militantes do Partido Comunista. Tá certo? Embora, vamos dizer, o inspirador primeiro da Escola de Frankfurt foi o próprio Georg Lukács, fosse um membro do Partido Comunista e um dos teóricos principais do Partido Comunista em toda aquela área aqui, Hungria, Alemanha, Tchecoslováquia, etc., etc. Então, a mim me parece que quando Lukács apresenta a sua tese, História e Consciência de Classe, no meio soviético, os caras não gostaram muito da ideia, porque ele praticamente ele negava a ideia marxista de que a condição de classe de um sujeito determina a sua ideologia. Ele criava a ideia, vamos dizer, de uma consciência proletária possível. Isso não é que a ideologia proletária expressa o interesse real do proletariado e a sua consciência de classe. Ao contrário, alguém tem que ir lá e desenvolver no proletariado a sua consciência de classe. Que era o velho problema que já apareceu para Marx e que eu comentei no meu livro em elaboração, do qual eu li pedaços aqui, A Marcha dos Abismos, né? Que Karl Marx ele afirma reiteradamente que a condição de classe é a base, é o fundamento da consciência que o sujeito tem das coisas. Se ele é um burguês, ele pensa como um burguês, se é um proletário, ele pensa como um proletário, mas ele reconhecia a necessidade de os intelectuais guiarem o proletariado. Ele, pera, então a consciência proletária está no proletariado, ou vem um cara de fora, um burguês, um pequeno burguês intelectual, e injeta nele. Esse é um problema que Karl Marx não resolveu e que, aliás, ele não chegou a formular. Ele vivencia o problema. Ou seja, ele observa. Ah, esses proletários ainda são muito burros, eles precisam da ajuda dos intelectuais. Falou, então, peraí, então temos aí um problema teórico sério, né? Mas ele não trata desse problema em parte alguma. Também, Engels também não trata. Mas, Lenin, Stalin, eu procurei, também não trata. Trotsky também não trata. Isso só vai aparecer mesmo na boca dos membros da Escola de Frankfurt. Tá certo? E eles resolvem o problema justamente pulando fora da luta política e se colocando como puros cientistas sociais, ou puros filósofos, né? Quando nós vemos o efeito assim, arrasador que a filosofia da Escola de Frankfurt teve sobre a política mundial, determinando, na verdade, o curso da política mundial nas últimas décadas, nós ficamos impressionados, como é que puros teóricos podem ter um efeito desse tipo. Mas, na verdade, a coisa me parece assim, um efeito que o próprio Lenin dizia um passo para trás para dar dois para frente. Quer dizer, na medida em que você se recusa a participar, né, da militância, você recua para uma posição de puro analista teórico e ali você acumula forças para que a hora que a sua ideia é exposta, ela tenha, de fato, um efeito militante explosivo, como de fato aconteceu. Quando nós vemos a influência da Escola de Frankfurt sobre os movimentos, né, de estudantes, de mulheres, de gays, de negros, etc., a partir da década de 60, principalmente de 68, nós vemos que esse recolhimento da Escola de Frankfurt em parte é irônico. Ele não pode ser tomado, esse absenteísmo político da Escola de Frankfurt, em parte é irônico, quer dizer, é assim, é como um pouco o negócio do Sun Tzu, Se você está fraco, finja que está forte. Se está forte, finja que está fraco. Então, estavam se fazendo de fraquinho, né? Na verdade, estavam fortes. É como, mais ou menos como eu vejo a coisa. Porém, também já expliquei para vocês que a disseminação das ideias frankfurtianas liquidou a Revolução Proletária. Eles se afastaram completamente do proletariado e disseminaram as suas ideias entre estudantes, grupos de mulheres, grupos de gays. Isso que não tem nada a ver com a estrutura econômica da sociedade. Né? As novas formas de exploração, de opressão, entre aspas, que eles tentam utilizar, que eles tentam, para assim dizer, fomentar, né? Não são de ordem econômica, embora tenha aspecto econômico também. Por exemplo, a opressão da mulher pelo homem. Né? E, bom, esse é um negócio econômico? Não, não é, porque isso acontece em todas as classes sociais por igual. E você pega a mulher da burguesia, ela é oprimida pelo burguês, a mulher do proletário é oprimida pelo proletário, segundo eles. Né? Na verdade, eu pessoalmente, eu acho que os dois se oprimem uns aos outros. O homem oprime a mulher oprime o homem. Né? Qualquer pessoa com um pouquinho de experiência da vida entende isso. E não tem como você resolver isso na base do estereótipo. Né? E também você não pode esquecer aquele meu artigo, né? Humorístico, Breve História do Machismo. É isso. Espero que todo mundo tenha lido. Se não leu, procure, você vai achar. Mas, então você vai ver como esta ideia, vamos dizer, unilateral da exploração da mulher pelo homem é uma coisa, na verdade, grotesca, é uma coisa que não funciona absolutamente. Mas, então eu não vejo porquê, por exemplo, você... já no tempo das cavernas, quem é que saía para enfrentar os bichos, né, ferozes? Era o homem, e a mulher ficava em casa. Quer dizer, ela está presa em casa, é ele que não deixa ela sair? Ou ao contrário, ele mete lá para protegê-la e ele se arrisca no lugar dela? Quem vai para a guerra? Né? Antigamente você, uma tropa guerreira oferecer qualquer risco para uma mulher era uma coisa assim desonrosa, um negócio abominável. A mulher tinha que ser protegida, tem até um caso que, durante as cruzadas, uma tropa muçulmana invadiu lá um lugar da Espanha e cercou um castelo, mas o dono do castelo, que era o conde, duque, sei lá o quê, tinha saído para enfrentá-los num outro lugar. E eles cercaram o castelo, e no castelo só tinha mulher. E a mulher do conde saiu e deu um tremendo esporro no comandante muçulmano, ele baixou a cabeça, envergonhado, e foi embora. Você vê como era a situação. Você acha que a mulher está numa situação inferior ou numa situação superior? Mas ela tem direitos que o homem não tem. Ela é o alvo de um respeito que o homem não tem também. E assim por dentro. Você encontra essas ambiguidades em toda parte. Só pessoas, vamos dizer, pueris, que não cresceram, é que acham que você pode descrever a situação social de qualquer sociedade de maneira unívoca e simplória. Aqui está o explorador, ali está o explorado. Né? Também o fato, por exemplo, de você observar, como Michel Foucault, em tudo ele vê relações de poder. Né? Eu digo, sim, o poder é um dos fatos onipresentes da sociedade humana. Mas justamente por ele ser onipresente, ele não pode ser causa de nada especificamente. Assim, é como você, por exemplo, existe na natureza, existem elementos, por exemplo, a energia elétrica, a carga elétrica está presente em tudo que existe. Isso quer dizer que ela é causa de tudo? Não, ela não é causa de nada especificamente. Né? Então, uma coisa para ser causa de algo precisa se destacar do ambiente geral, da atmosfera geral. Né? Então, por exemplo, vamos dizer, como não existe uma agressão, um sujeito bate no outro, você pode dizer que a força física foi o fator determinante? Fala, não, é claro que não, não é isso? Não foi por ser mais forte que ele bateu no outro. A coisa é muito mais complicada do que um desempenho de força física, não é isso? Então, não existe nenhum caso onde o mais fraco bate no mais forte? Claro que existe, né? Então, nada pode ser descrito assim. Então, onde quer que você veja essa frase? Assim, tudo é energia, tudo é poder. É besteira, é sempre besteira. Né? Tudo é tudo, e tudo é muita coisa misturada e complicada. Então, você tem que ver caso por caso como é que são as coisas. Então, por exemplo, você dizer que tudo que acontece na história por causa da luta de classe é evidente que é uma besteira. Né? Para que a luta de classe possa ter alguma influência, é necessário que haja coisas que são indiferentes à luta de classe. Por exemplo, o funcionamento do nosso organismo. Quer dizer, o organismo humano é relativamente o mesmo em todas as classes sociais. Isso não muda. Né? Do mesmo modo, para que haja um conflito de classes, é preciso que haja uma unidade linguística nesse meio. Se uma comunidade fala uma língua, outra fala outra, não se entende, fala como é que você vai ter luta de classes aí? Quer dizer, a luta de classe é a participação de duas classes no mesmo processo de produção, que implica a comunicação, portanto, a unidade linguística, pelo menos parcial. Tá certo? Então, para que exista luta de classe, é preciso que nem tudo seja luta de classe. Isso se aplica a qualquer fator causal que você imagine. Eu acho incrível como tem pessoas que não entendem isto, que descobre um fator que parece, fez-se a luz, de agora descobri a causa de tudo. A causa de tudo é o poder secreto. Meu Deus do céu. Quanta gente burra. Hoje mesmo me mostraram uma gravação de um capitão do exército fazendo uma conferência e dizendo, os generais nem conhecem esse tal de Olavo de Carvalho. 2 minutos depois está ele lá expondo a situação do mundo nos termos das três esquemas globalistas. O sujeito me copia e diz que ninguém me conhece. Pelo menos você conhece, né? Agora, como é que o pessoal do Exército não me conhece? Eu tenho aqui duas condecorações que eu recebi dos caras. Tem um livro Exército e História do Brasil que eu fiz com eles. Trabalhei 10 anos com os caras, pô. Como é que ninguém me conhece? No tempo, esses generais, na época, estavam na Escola de Comando do Estado-Maior. Eram coronéis. Eram majores e coronéis. Estavam na Escola de Comando do Estado-Maior. Então, não é que me conhece. Me conhece há muito tempo, tá certo? Muito bem. Todas as formas de pensamento falso, elas sempre são, vamos dizer, baseadas na simplificação excessiva e no desejo de acertar fácil, tá certo? E na preguiça de examinar as contradições e dificuldades da coisa. Se você quer ser um estudioso sério, você tem que ter amor às dificuldades, porque é nelas que está o problema. Só existe um problema porque existe alguma dificuldade. Se não tiver dificuldade nenhuma, não haveria problema, não é verdade? Então, para você entender o problema, você tem que procurar o quê? A solução? Não, você tem que procurar o problema. Tem que procurar a dificuldade, porque é ali que está, justamente, o problema está ali. Tá certo? Então, em vez de você fugir das contradições, você tem que buscá-las, meu Deus do céu. Esse problema aqui, esse camarada aqui discute, que é a dificuldade de um diálogo entre pensadores marxistas e não marxistas, realmente existe. Mas por quê? Em parte existe por causa deste contextualismo. Quer dizer, o preceito marxista de que o sentido de um pensamento humano depende da posição social do seu emissor cria inumeráveis problemas. Em primeiro lugar, porque os marxistas invariavelmente usam a posição de classe dos seus adversários como um argumento contra eles. Quer dizer, se você tem uma certa opinião antimarxista, então você é um representante da burguesia, portanto você está comprometido. Segundo Marx, todas as classes sociais anteriores têm formas de consciência falsa, porque a consciência deles é alterada pelos interesses de classe. Entendeu? Quer dizer, você tem os interesses de classe do burguês, ele quer ficar mais rico, ganhar mais dinheiro, ter mais poder, etc. Então ele tem uma visão que já pinta tudo isso de belezas imaginárias, né? Para parecer que ele está lutando pelo bem da humanidade, por altos ideais, na verdade ele está apenas visando o seu interesse de classe. Tá certo? Então, os marxistas invariavelmente fazem isso. Esse é o preceito número um, do modo marxista de ler o autor não marxista. Isso não quer dizer que todos os marxistas só vejam os outros com preconceito. Não, eles podem até tentar um diálogo, como por exemplo o famoso Roger Garaudy, no livro Perspectivas do Homem, que quando era jovem fazia um sucesso engraçado, agora o pessoal tudo já esqueceu, que era um diálogo com os cristãos. Tá certo? No que consiste o diálogo com os cristãos? Consiste em ver quais são os elementos marxisticamente aproveitáveis, o potencial revolucionário do cristianismo, e assim por diante. No fim, o Roger Garaudy acabou desistindo das duas coisas, ele era marxista, depois virou meio cristão, depois abandonou duas coisas, virou muçulmano. Quer dizer que as tais perspectivas do homem não tinha perspectiva nenhuma, na verdade. Né? Então, Isso quer dizer que esse entendimento possível entre marxista e não marxista se revelou, na verdade, se revelou impossível. Agora, o Rockmore, ele reclama muito dos não marxistas que não tentam entender os marxistas. E isto é verdade, isso eu observei muitas vezes. Tem muito um senso de superioridade, né, baseado assim pelo o fracasso dos marxistas em construir uma sociedade próspera e democrática, certo? Parece que já desmoraliza completamente o marxismo e torna uma filosofia irrelevante, errada, besteira, etc, etc. Muitos pensam assim e estão muitíssimo errados. Porque, em primeiro lugar, esse contextualismo, como ele o chama, é um preceito da mais alta importância. Só que ele não funciona de maneira tão mecânica quanto já os marxistas imaginam. Quer dizer, você, identificando a classe social do cara, você já sabe qual é o interesse que ele está defendendo. As coisas realmente não são assim. Mas, mesmo porque os interesses de classe não são uma coisa tão evidente, assim, tão óbvia. Há muitos interesses de classe, muitos interesses contraditórios. Mas, por exemplo, você dizer, é o interesse da burguesia desenvolver uma sociedade democrática ou instaurar uma ditadura fascista? Bom, existem as duas coisas. Essas duas certamente não são a mesma. Então são interesses de classe conflitantes dentro da própria ideologia de classe. Além disso, não existe só, vamos dizer, para uma classe inteira uma ideologia só. Não, existem inúmeras ideologias. Por quê? Porque os interesses de classe, supondo-se que seja exatamente como os marxistas escrevem, eles não são o único fator que produz uma ideologia. Existem elementos nacionais, raciais, tradicionais, religiosos, psicológicos, e uma infinidade. Né? Então, é claro que seria uma estupidez você achar que você pode explicar tudo em função de interesses de classe. Né? Então, por exemplo, como é que você vai explicar, por exemplo, se você entende, por exemplo, toda a religião cristã como uma religião da burguesia, né, e a religião que o ocidental estava dominando o mundo, como é que você vai explicar que essa religião se desenvolveu primeiro na Etiópia, antes da Europa? Quer dizer, as primeiras igrejas católicas que houve eram igrejas de preto. Como é possível um treco desse? Né? Então, é claro que a coisa entra, vamos dizer, num conflito, que já mostra que, às vezes, a ideia marxista de interesse de classe é um pouco ingênua. Mas um pouco não, muito ingênua. Mas, às vezes, ela é muito certa, é muito aguda. No caso, por exemplo, da interpretação do pensamento, você relacionar o pensamento de um cidadão com a classe social a que ele pertence, isso, às vezes, é importantíssimo. Né? Por exemplo, existe o livro do Antônio Negri sobre René Descartes, onde ele interpreta Descartes como um dos teóricos, líderes intelectuais da burguesia nascente, quer dizer, uma espécie de precursor do capitalismo moderno. Eu não acho que isso está totalmente errado. Existe ali no Descartes vários elementos que não são compatíveis com a estrutura social anterior e que parecem, de fato, abrir o caminho para um novo tipo de organização social. Eu não digo que a tese esteja 100% certa, nem 100% errada, mas nesse mato tem coelho. Quer dizer, vale a pena investigar isso aí. Qual é exatamente a posição de classe de Descartes e como podemos interpretar a filosofia dele inteira como uma ideologia de classe? Claro, é evidente que Descartes não está imune à ideologia de classe. Alguma ideologia de classe ele tem, mesmo que seja confusa, tá certo? E misturada. Pode ser, como o Negri diz, né, eu sempre digo que o Negri é o único cara marxista com que eu toparia ter uma discussão, porque os outros são tudo muito burro ou louco. Né, Žižek, não pode discutir com Žižek, porque ninguém entende o que ele diz, ele próprio não entende, então como é que ele vai se explicar para mim? Não vai dar. Né? Não que ele seja burro, ele não é burro, mas ele é um pouco doido. Né? Agora, o Negri não, parece ter, pelo menos intelectualmente, a cabeça no lugar, moralmente não sei. Mas este assunto, vamos dizer, desse que o Rockmore chama de contextualismo, quer dizer, quanto uma ideia depende de um contexto social, é um assunto que a gente nunca pode desprezar. É isso. Então, também, por exemplo, se você pega no você lê a história da história da literatura ocidental do Carpo, você vê que ele se move muito bem entre essas contradições de classe, né? Quer dizer, ele não tem uma visão mecanicista da ideologia de classe, ele não vai pegar o escritor como sendo um porta-voz da sua classe social, tá certo? Como um propagandista da ideologia de classe, mas ele vai notar que essa ideologia de classe tem algum peso. Esse peso pode ser, inclusive, autocontraditório, quer dizer, o sujeito pode estar fazendo um discurso contra a sua própria classe. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Se você observar, por exemplo, agora eu estava assistindo um filme, chama-se Blue Lightning. É um filme de polícia, de bandidagem. Um sujeito que roubou uma Opala valiosíssima e contrata um outro para ir lá buscar. Alguém contrata ele para buscar a Opala. De repente, ele encontra um indígena australiano. Leva um tiro e ele precisa de sangue. O indígena doa sangue para ele, então ele começa a conversar com o indígena. Mas eu tenho um oitavo de sangue indígena, né? E nós lutamos muito contra os brancos, e eles, nós também. Então eles viram irmãos de sangue. Eles cortam o dedo, viramos irmãos de sangue, como os apaches, etc, etc. Então, isso não tem nada a ver com a história, absolutamente nada, mas é o elemento antibranco que é obrigatório, elemento ideológico antibranco que é obrigatório. Feito por quem? Por um branco, né? Inclusive, o cara que representa o índio australiano, não parece um índio australiano, ele me pareceu branco. Mas, isso aí está cheio na cinema americana. Quer dizer, por exemplo, vocês já repararam que o cinema americano é contra o dinheiro? Né? Todo mundo que é mal no mundo tem interesse financeiro. Agora, o cara que fez o filme não tem interesse financeiro nenhum. Os atores não têm interesse financeiro nenhum. Eles trabalham assim por caridade, não é isso? Tanto que todos moram na favela, né? Passam dificuldades, né? E os capitalistas são sempre maus, exceto eles próprios, né? Então, tudo isso são, vamos dizer, contradições da própria ideologia de classe, não é isso? O cara que escreveu Passado uma Ilusão, é o historiador francês, agora até esqueci o nome dele, ele no começo ali, ele mostra que a ideologia burguesa, ela contém inerentemente um aspecto de autocondenação. A condenação da burguesia faz parte da ideologia burguesa, né? E eu acho que isso é verdade, né? Chega ao ponto que dizia, né, o famoso Joseph Schumpeter, o economista austríaco, dizia: quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. Isso existe, né? Hoje, quando você vê o movimento esquerdista mundial, é todo financiado por megacapitalistas. E esses megacapitalistas, hoje, até fiz uma nota, eles são hoje os fiscais mais severos, né, da obediência à ideologia esquerdista. François Fourier. Quem? François Fourier. Eles são os fiscais mais exigentes e severos. Quer dizer, se você não obedece à ideologia de esquerda, eles caçam o seu crédito, né? Não deixam você comprar as coisas, te tiram da sua casa, né? Você é perseguido pelos milionários, pela Amazon, né? pelo Facebook, né? Todos os grandes capitalistas estão ferram com você. Eles são mais severos do que a KGB, não é isso? Então, hoje você não pode, por exemplo, se você não teve aquele caso, a Miss Inglaterra aqui, perdeu o título porque disse que todas as vidas importam. Quer dizer, não, as vidas não importam, só as vidas negras importam. Você pode matar todo mundo desde que não mate o negro. Ou se for matar o negro pode matar o negro, mas você não pode. Você não pode nem sequer se defender. Tá certo? Então, vamos dizer, o racismo negro está institucionalizado como obrigação. E quem está impondo? Os megacapitalistas. Não é isso? Não é o proletariado, de maneira alguma. Não é isso? Muito menos é a comunidade negra. A maior parte da comunidade negra está pouco se lixando para isso e está até contra. Tá certo? Mas, se você observa bem esse Black Lives Matter, né? Black Lives Matter matou mais negros em um mês do que os policiais brancos mataram em 10 anos. Um negócio absolutamente incrível, né? E, então, veja, toda ideologia de classe, ela tem suas contradições internas. Então, o negócio nunca é uma coisa mecânica, assim. Quer dizer, o sujeito pertence à classe social, então, tudo que ele fala é em defesa do interesse da classe dele. Só que, diz Marx, se ele for um proletário, então ele também está falando em defesa da classe dele, mas os interesses do proletariado, segundo ele, coincidem com os interesses da humanidade como um todo. Então não são divisivos. O burguês, quando defende o seu interesse de classe, ele está defendendo a classe dele contra a humanidade. O proletário, quando defende os interesses do proletariado, está defendendo os interesses da humanidade dele. Isso é uma bobagem idealista, evidentemente. Né? Mas é assim que Marx pensa. E, então, qual é exatamente, vamos dizer, o papel da posição de classe na posição, vamos dizer, das análises marxistas do pensamento não marxista? Você pode dizer que Lukács era um representante do proletariado? Ele nunca foi proletário, era de uma família rica, né? Nunca trabalhou fisicamente um dia na vida dele, sempre foi um acadêmico, tá certo? E onde um intelectual do partido, um homem do partido. Então, como analisamos sociologicamente o Georg Lukács? Né? Fica difícil, porque ele tem origem na ideologia burguesa. Ele, antes de ser marxista, ele foi um pensador burguês, né? Um seguidor da chamada filosofia do espírito. O primeiro livro de sucesso dele, que é a Teoria do Romance, não tem nada de marxista. Ele era um discípulo do Wilhelm Dilthey, né? Que de marxista não tem nada. Então ele vai explicar, vamos dizer, o gênero romance em função, vamos dizer, de conflitos cognitivos que existem na sociedade, por exemplo, entre o sujeito que vê a alma dele como um pedacinho de um contexto maior social e aquele para o qual a alma dele é maior do que a sociedade. Ele está oprimido, a sociedade o oprime porque ela é pequena demais para ele. Por isso, você pegar o Raskolnikov, obviamente, Raskolnikov pertence a esse último pedaço, quer dizer, esse último tipo, né? Ele acha que a alma dele é maior do que a sociedade medíocre que o cerca. Mas em outros casos você vê que a alma do sujeito é apenas um fragmento, ele está perdido na sociedade. A sociedade é complexa demais para ele. Essa é a tipologia que ele faz. O que isso tem a ver com a posição de classe? Nada. Quer dizer, não é uma análise marxista de maneira alguma. Mas ele, quando passa por o marxismo, ele traz toda uma carga de conhecimento e de experiência da filosofia burguesa anterior, que ele vai chamar de burguesa. E como é que nós vamos depois analisar as sucessivas mudanças de ideia do Lukács? Por exemplo, ele acabou renegando o seu livro História e Consciência de Classe, né, no qual ele via a ideologia de classe não como uma expressão causal, no qual a posição social determina a ideologia, mas a posição social é apenas um potencial, quer dizer, você pertencer a uma certa classe, você, em potência, tem a ideologia daquela classe, mas alguém precisa te avisar disso aí. Quer dizer, você precisa ser. Alguém precisa informar ao proletário que ele é um proletário, que os interesses do proletário são tais e quais, e daí, se o sujeito concordar, ele adere. Né? Eu sempre achei que, se realmente existe alguma relação entre a posição de classe e a ideologia, então, um sujeito de uma classe defender os interesses da outra deveria ser difícil. Ou quase impossível. Por exemplo, o próprio Marx, ou se você procurar todos os grandes teóricos do marxismo, você não vai encontrar nenhum proletário. Todos os teóricos da ideologia proletária, nenhum é proletário. Stalin não é proletário, Trotsky não é proletário, Lenin não é proletário. Né? Todos eles, até hoje. Né? Você procurar algum. Entre os grandes líderes marxistas, eu só vi um proletário. Mao Tse-tung não era proletário. Né? Eu só vi um proletário, que era o Georges Marchais, que era o chefe do Partido Comunista Francês, mas que não era um cara de grande relevância. Tá certo? No Brasil também, né? Por isso que o Lula fez sucesso, porque ele foi o primeiro proletário que apareceu para representar o proletariado. Ele só tinha intelectuais, estudantes, etc. Houve até uma pesquisa, anos atrás, que mostrava que o eleitorado do Lula era todo de classe média e alta. Não tinha ninguém no proletariado. Daí apareceu o Lula, eles tiveram um orgasmo. Ah, um proletário. Então, você vê que o isolamento do intelectual marxista no meio da sociedade sempre foi um negócio horrível. Se você olha, por exemplo, se você lê o Caetés do Graciliano Ramos, que é esqueci o nome do personagem, né? Ele é potencialmente intelectual revolucionário, né? É oprimido no meio burguês. E ele é tanto que ele acaba querendo matar o burguês, né? Que é o competidor desleal dele, né? Então, o que é isso? Ele é um intelectual de esquerda que se sente isolado, desprezado, porque ele não tem audiência nem entre os proletários, nem entre os burgueses. E ele vira um tipo à parte. Esse, vamos dizer, muito da literatura brasileira só pode ser compreendida nesse sentido. Se você ler lá O Feijão e o Sonho do Orígenes Lessa, você vai ver que é exatamente disso que se trata. Né? E muitos outros, inumeráveis livros brasileiros refletem isso. Né? Eu digo, no tempo logo que teve o golpe militar, né, apareceram filmes como O Desafio, do Paulo César Saraceni, que era o intelectual marxista que tinha a namorada da alta burguesia. Ele comia a mulher do capitalista e assim por diante. Né? Então, tudo isso tem um lado cômico, ridículo, sempre tem, ninguém escapa disso aí. Mas, por outro lado, você diz, ele tem razão quando diz que os intelectuais não marxistas não buscam um diálogo com os marxistas. Mas, e os marxistas, como é que tratam os caras do outro lado? Eles simplesmente os prendem. Existe possibilidade de um diálogo com o não marxista dentro de um país dominado por marxistas? Na União Soviética, na China, em Cuba? Claro que não. Quer dizer que os pensadores não marxistas são declarados como inimigos de classe e são presos ou mortos. Então, não tem por que ter um diálogo. Esses caras não nos atrapalham absolutamente. Nós os matamos e pronto, eles calam a boca. Então, você exigir que os filósofos não marxistas no Ocidente dialoguem com os marxistas é exigir que eles, vamos dizer, cumpram um compromisso que o outro lado está dispensado de cumprir. Quer dizer, já virou, evidentemente, uma palhaçada. Mas, de qualquer modo, você vai ver que o peso relativo da posição social no significado das ideias, em que medida o significado de tal doutrina assim, depende da posição de classe ou do fator social. Em vários sentidos depende. Então, em primeiro lugar, a linguagem. A linguagem que o sujeito usa é, evidentemente, a linguagem do seu grupo social e não é facilmente compreendida fora dele. Então, você precisa ter a referência social para entender o que o sujeito está falando. Né? Em segundo lugar, pode haver realmente uma série de hábitos e preconceitos de classe que se introduzem no pensamento sem que o sujeito se dê conta. Isso é muito, muito possível. Né? Quer dizer, então você se torna um representante do interesse de classe que você, na verdade, ignora. Né? Também pode ser, mas quando falamos em interesse de classe, eu digo, bom, se um sujeito representa o interesse de classe, ele não representa diretamente esse interesse, mas a interpretação que ele faz desse interesse, mesmo que seja uma interpretação semiconsciente. Porque se fosse, vamos dizer, o interesse explícito da classe, então precisaria haver uma reunião dos representantes dessa classe que formulasse, então, a ideologia de acordo com seus interesses e passasse aquilo para os intelectuais. Você já viu alguma reunião de burgueses, capitalistas? Não, aqui nós vamos traçar aqui os nossos interesses e vamos contratar intelectuais para defender isso. Isso nunca aconteceu. Por quê? Quem formula a ideologia da burguesia não é a burguesia, são os próprios intelectuais. Não é isso? Mas esse é o óbvio do óbvio do óbvio. Não é isso? Quer dizer, a não ser que o próprio capitalista seja ele mesmo um intelectual. O Jorge Soros acha que é. Eu tenho certeza que é burro. Não é certo? Quer dizer, ele se acha um filósofo. É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, o sujeito tem dinheiro no bolso, ele se acha um filósofo. Na verdade, é um bobão. Né? E, com certeza, ele está rodeado de intelectuais que o manipulam, ele nem percebe. Né? Manipulam para quê? Em primeiro lugar, vivem do dinheiro dele. Né? E ele deve distribuir dinheiro para milhões de caras que ele não tem a menor ideia de como estão usando o dinheiro. Né? Então, veja, toda essa coisa de pessoas, dizem que pessoas são poderosas, essa imagem é realmente feita por gente da mídia. Né? E, geralmente, olha, eu não conheço pessoas mais ingênuas do que jornalista. O jornalista é um tipo socialmente inferior, um coitado, que vive no meio de gente importante. É uma coisa horrível. Né? Se você tem... Veja, eu vivi isso. Eu comecei a vida como repórter. Eu tinha um salário modestíssimo, não tinha onde cair morto, mas eu vivia ali no meio, sei lá, do pessoal da Jovem Guarda, Roberto Carlos, né? Os milionários, as estrelas, e também entrevistava puta, delegado, essa coisa toda. Então eu percorria toda a gama da sociedade. Né? Eu mais ou menos sabia onde eu estava, eu sabia que eu estava bem embaixo, que eu não mandava nada. Tá certo? Mas eu nunca tive a menor ilusão, nem esperança, nem desejo de me igualar àquelas pessoas. Tá certo? Tudo que eu queria na minha vida é ter um pouco de sossego para eu poder estudar. Por isso mesmo, na verdade, o meu salário de jornalista, embora fosse muito modesto, para mim era mais do que suficiente. Tudo que eu queria era comprar livro, eu recebia meu salário na Notícias Populares, ia na Livraria Zahar, me enchia de dinheiro. Né? E encontrava ali os intelectuais do dia. Né? Aí tem uma cena engraçada, um dia estou lá comprando livro, aparece o professor Otávio Yanni, que era um dos mentores da USP, né? Da Ciências Sociais da USP. E ele chega lá e pergunta assim: vocês têm aí o último livro do Delfim Neto? Já falou: não, professor, não chegou ainda. Daí ele saiu, puto da vida, falou: São Paulo é a província caipira mesmo. E saiu, puto da vida. Eu fiquei ali dando risada. Ah, é. Eu não sei de onde ele era, se Sorocaba, sei lá, Raicopata. Mas eu vivia assim, no meio, ou do lumpe proletariado ou de pessoas importantes, às vezes no mesmo dia. Né? Isso aí para mim foi uma experiência muito boa, mas também me alertou para, vamos dizer, para essas contradições da ideia da teoria da ideologia de classe. E eu cheguei à conclusão: não existe ideologia de classe, existe a ideologia que um intelectual atribui a uma determinada classe. Não é isso? Ele nem precisa pertencer. Por exemplo, quando Karl Marx descreve a ideologia do proletariado e da burguesia, ele não é nem um proletário, nem um burguês, ele não é um proletário, nem um capitalista, ele é um terceiro negócio. E ele descreve a dos dois. E pode ser que o proletário se reconheça naquilo, o burguês também se reconheça, e pode ser que eles rejeitem e vão pensar em outra coisa. Na verdade, o que se viu na Primeira Guerra foi que os proletários estavam interessados em outra coisa completamente diferente. Eles estavam muito mais interessados nos interesses nacionais do que no seu interesse de classe. E isso foi um susto e um trauma para os comunistas. Né? Então, por outro lado, você ignorar o problema da posição de classe é um erro terrificante. Porque você, de fato, não é uma pessoa isolada. Eu acho que... Quer dizer, eu não creio, como diz o Gramsci e outros, que o ser humano é um produto do seu meio social. Isso é uma besteira fora do comum. Para eu ser um produto do meu meio social, seria preciso que ele me formasse fisicamente, biologicamente. Quer dizer, quando eu nasço, eu já tenho toda uma herança biológica que... O que essa herança deve ao meu meio social? Absolutamente nada. Deve ao meu avô, bisavô, etc. Um monte de pessoas que já morreram. Tá certo? Então... Quer dizer, eu tenho uma constituição biológica relativamente pronta quando eu entro num meio social. Essa constituição biológica me dá um cérebro, um sistema perceptivo, etc. Tudo isso não depende de nada do meio social. Mas o material que eu recebo vem do meio social. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu não posso ser uma massa, né, informe e passiva que simplesmente recebe o impacto do meio social. Não dá para ser isso. O aprendizado seria impossível. Qualquer pessoa sabe que a gente só aprende coisas quando você faz um esforço para aprender. E você só aprende aquilo que você quer aprender. Portanto, você mesmo seleciona o que você quer e o que você não quer. Não é isso? Então, se não, todo mundo aprenderia tudo. Então, isso quer dizer, existe o impacto do meio social, da cultura, da linguagem, etc., etc., e existe a sua iniciativa. Esse processo é muito complexo. Não é fácil de você descrever isso aí. Né? Eu sempre me pergunto, faço a pergunta: de onde vêm as minhas ideias? Né? E não tem nenhuma que eu possa dizer, recebi totalmente pronta do meio exterior ou a criei pelos meus próprios miolos. Todas as que eu tenho são a mistura das duas coisas. É evidente. Mas, então, se você perguntar para mim no que consiste a originalidade de um artista, quer dizer que ele não aprendeu nada com os outros, não copiou nada, não é impossível. Então, acontece que o material que ele recebeu do meio, ele dá um formato que não existia antes. Não é isso? E esse formato foi ele que inventou. Evidente. O material todo, praticamente todo, pode vir de fora. Mas ele dá uma fórmula pessoal que o torna inconfundível. E é isso que nós chamamos de estilo. Quer dizer, o estilo é uma marca pessoal. Não é isso? Então, é um absurdo dizer que isto é um produto do meio social. Né? Todo homem é um produto do seu tempo. Eu digo, como? Como? Né? Quando eu li as obras de São Tomás de Aquino, eu vi ali quem foi que influenciou São Tomás de Aquino. Bom, ele teve uma certa... influência dos mestres dele, mas nenhum mestre o influenciou tanto quanto Aristóteles, que tinha morrido 1.400 anos antes. Ele passou o dia inteiro lendo Aristóteles, de vez em quando ele conversava. Né? Com Santo Alberto, com São Boaventura, então, claro, teve um intercâmbio, né? Com o secretário dele, chamado Reinaldo, né? Então, ele recebeu certamente alguma influência do meio, mas ninguém no meio o influenciou tanto quanto Aristóteles, que não estava presente nesse meio. Então, isso quer dizer o seguinte, o ser humano pode escolher as influências que ele vai sofrer. Esta não quero, eu quero aquela. Nessa, então, quem, por exemplo, sei lá, eu li o Heidegger e li o Leila Velha. Falei, não quero Heidegger, não quero, não gosto disso. E fui ler o Leila Velha. Né? Qual dos dois determinou que eu fizesse isso? Não foi nenhum dos dois, fui eu mesmo, foi eu que escolhi. Podia ter escolhido o contrário. Né? Por incrível que pareça, você vê, o primeiro sujeito que despertou em mim a ambição de estudar mais filosofia foi um sujeito que leu para mim o livro O que é isto, a Metafísica, do Heidegger. Mas ele era um admirador do Heidegger. Eu não gostei do Heidegger, mas gostei da ideia. Me disse, é isso aí que eu quero fazer. Não profissionalmente, eu nunca quis ser filósofo de profissão, porque eu acho um absurdo filosofia ser uma profissão. Um absurdo. Hein? Você vê, Descartes foi filósofo profissional? Não, Descartes era militar. Não é isso? Leibniz foi filósofo profissional? Não, Leibniz era um diplomata. Não é isso? Sócrates era um filósofo profissional? Não, Sócrates era um empreiteiro. E assim por diante. Quer dizer, você tem Platão era filósofo profissional? Não, Platão era um cara de família rica, não tinha profissão nenhuma, porra. Né? Não trabalhava, quer dizer, não precisava disso, ele era virtualmente um candidato ao governo. Mas ele desistiu e foi cuidar de filosofia. De onde ele tirava o dinheiro dele? Da família dele, raio. Nunca precisou trabalhar. Mas, e assim por diante, né? Santo Tomás de Aquino é um filósofo profissional? Não, Santo Tomás de Aquino era um monge, meu Deus do céu. Monge ganha dinheiro como? Monge não ganha dinheiro, pô. É? Então. Então você vê que o número de profissões associadas à filosofia é uma coisa de uma imensa variedade. A filosofia como profissão universitária só vem se constituindo na modernidade. Não é isso? Na verdade, começa um pouco na Idade Média, quando por volta de 1300, eles criam o regulamento da Universidade de Paris. Tá certo? Mas, mesmo assim, a constituição profissional era muito relativa, porque, naquela época, o reitor da universidade era um aluno. Né? A universidade era um clube de aficionados que se juntavam, pegavam dinheiro deles próprios, ou de pessoas. A sociedade ajudava muito os estudantes na época. Né? Então, para contratar um professor do jeito que eles queriam. E o sucesso maior ou menor do professor dependia do quê? Dependia da audiência. Não era uma hierarquia burocrática como é hoje. Então, eles tinham na época as chamadas questões quod libertalis, quer dizer, questão que você. Que são quaisquer questões, como você queira, tá certo? Então, para ele chegar no topo da profissão universitária, tinha que fazer questões de cobre limitado. Você reunia a congregação inteira, professores e alunos, e você tinha que responder qualquer pergunta que eles fizessem. É um negócio horroroso, tá certo? Se você saísse bem, todo mundo batia a palma e você fazia sucesso, tá certo? Quer dizer, não era uma hierarquia funcional que decidia isso, era a plateia, tá certo? Então, é como se fosse, vamos dizer, livre mercado. Isto era a universidade na Idade Média, e por isso mesmo que no século XIII funcionou tão brilhantemente, né? Aliás, a respeito dessa... Mas, filho, quando você estuda um pouquinho além do que se diz no meio universitário, você acaba descobrindo coisa que você só fica decepcionado o tempo todo, né? Toda hora você percebe, pô, me enganaram de novo. Com aquela história, pô, todo mundo sabe que no Renascimento eles redescobriram o legado greco-romano, que estava esquecido durante a Idade Média. Como? O que eu quero fazer na Idade Média? Só pensar em Platão e Aristóteles, meu Deus do céu, o tempo todo. Quer dizer, como é que os textos antigos tinham sido esquecidos? Vocês estavam estudando isso o tempo todo. Não é isso? Na verdade, quando você vai ver os comentadores de Platão e Aristóteles, que aparecem do Renascimento, estão infinitamente superiores aos seus antecessores medievais. Né, que comentários produziram de Aristóteles para se comparar aos comentários de São Tomás de Aquino, ao livro da física, ao livro da alma, etc. Não tem nada que se pareça com aquilo, né? São Tomás de Aquino não lia grego, não sabia ler grego, porra, né? Então ele lia um negócio traduzido pelo amigo dele, o Reinaldo, né? E mesmo assim os comentários dele são de uma profundidade extraordinária. Até hoje a gente precisa ler aquilo. Você não entende, não conhece Aristóteles direito se você não leu os comentários, né? Então, essa história do Renascimento é uma bobagem. Aliás, se você compara também, por exemplo, a arquitetura do Renascimento com a arquitetura da Idade Média, porra, foi uma decadência. Mas porque você pega as catedrais, uma catedral pode ser lida, meu Deus do céu. Ela é um edifício de símbolos e ideias. E você pode passar o resto da vida lendo aquilo, você tem conteúdos espirituais, teológicos, de uma riqueza extraordinária. Quando você pega a arquitetura da Renascença, é só pompa e circunstância, porra. Era mais rico, tinha mais dinheiro, tá certo? E em vez de ir para cima, a igreja se espalhava pelos lados. Tem trechos bonitos, lindíssimos, do Pierre Francastel, sobre essa mudança de estilos, né? Pierre Francastel é um tremendo, tremendo estudioso da arte. Então, tudo isso aí para lembrar vocês, você ter sempre em mente esse problema, em que medida as ideias são dependentes de um contexto social e em que medida elas se destacam e vão acima dele. Isso é absolutamente fundamental. É isso mesmo, porque o simples fato de um livro ter uma certa idade mostra que pode ter havido mudanças linguísticas que, se você não conhecer bem o contexto sociolinguístico da época, você não vai entender. Não é isso? Então, também existem, vamos dizer, as convenções linguísticas que são espalhadas no meio, né? Hoje mesmo eu estava lendo um livro, a autora chama-se Denise Bonhomme, sobre o aspecto esotérico das poesias de Alfred de Vigny. Quantas pessoas sabem que tem esoterismo no Alfred de Vigny? Quase ninguém. Você vê que ali você tem muitos elementos da revolta moderna contra o cristianismo tradicional, exposto de uma linguagem esotérica. Então você tem ali, de fato, uma espécie de uma conspiração esotérica, né? Um retorno do gnosticismo. Quem ia pensar isso no Alfred de Vigny? Ninguém pensou. Essa mulher foi a primeira que descobri esse negócio, e está muito bem. Eu não li o livro inteiro ainda, estou lendo agora. Também ela descobriu esse esoterismo nos contos do Voltaire. Quer dizer, Voltaire esotérico, Voltaire místico, está lá. Não é mística cristã, é mística gnóstica, mas está lá. Então, se você pensar, por exemplo, em que medida os escritos de teóricos tradicionalistas como René Guénon ou Schuon dependem de um contextualismo, isso é, de uma circunstância social específica. Esse é um aspecto muitíssimo interessante, né? Também ninguém estudou isso até hoje. Eu vejo, por exemplo, que a organização, por exemplo, eu conheci bem a organização do Schwann, então a forma daquela organização pesava sobre as ideias das pessoas, inclusive ideias do próprio Schwann. Você tirar essas ideias daquele contexto social e fazer de conta que elas são universalistas, você pode estar um pouco enganado. Mas, olha, as nossas ideias têm um sentido universal na nossa pretensão ao que nós queremos. Nós queremos dizer coisas que não dependem da nossa posição social, que são verdades universais. Todos nós queremos isso. Mas nós conseguimos? Às vezes sim, às vezes não. Mas tudo isso é muito relativo. Tá bom? Então hoje vamos parar por aqui. Não vou nem responder perguntas, já falei demais hoje, tá? Então até a semana que vem. Muito obrigado.